Sons do Povo, aqui no Canal 1 da Antena Web, todos os sábados entre as 17 e as 19. Sons do Povo com Sérgio da Fonseca. Na vida há músicas que nos cativam, que para nós têm a razão de ser ou que fazem parte da nossa razão de ser. Há músicas que nos alegram saber que existem. Músicas que nos fazem sonhar, parar, refletir, sorrir. Há músicas que nos motivam. Falamos delas em Motivação, um espaço produzido por Ana Paula Pinheiro, que também tem a locução deste espaço radiofónico. Motivação, às segundas, às 20h30 da noite, no Canal 1. Everything but the kitchen sink. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen sink. Com Sean Klein no Canal 1. Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 18h30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7 aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Cá estou novamente, Carlos Bonaparte, para lhe fazer companhia e trazer-lhe nesta edição de sexta-feira, 3 de maio, um momento musical que certamente, ou pelo menos assim espero, seja do seu integrado. Esta é a terceira edição neste canal, no Canal 1, e esperemos que seja também mais uma edição que musicalmente vá de encontro aos seus gostos. Já sabe que temos aqui algo em comum, que é a música instrumental, mas assim, pronto, haverá outros motivos que espero eu sirvam de interesse para captá-lo até ao final desta emissão. São 30 minutos, mas assim espero captá-lo de princípio a fim. Vamos hoje trazer música mais diversa. Vamos trazer, neste caso, já um flautista, e é o único que tem dois temas aqui. Não é por acaso, o primeiro foi escolhido porque gostei, tanto lembrando do segundo, que é uma versão. Vamos lá, o primeiro tema chama-se Moskava Night, aliás, Moskava Night, se a senhora está correto. Este Moskava Night é uma designação alemã, e é aqui trazida por um polaco, curiosamente, Eduard Simoni, ele que é flautista da flauta de Pan, e que nos vai então brindar com este tema, este Moskava Night. Ora, sem dúvida uma música que chama a atenção e que tem as suas particularidades, mas eu acho que mais do que esta música, aquela que chama mesmo a atenção na flauta de Eduard Simoni, é a música The Lonely Suburbs, também também conhecida como Einsamer Hirt, aliás, mas eu opto pelo título inglês, The Lonely Suburb, que é um título mais perceptível em termos globais. Sem dúvida que é uma música que tocou muita gente, na flauta de Georg Zamfir, com a orquestra de James Last. Aqui, vamos lá ver o que é que faz este senhor, este flautista. Também já vimos a Sunrise Orchestra tocar este tema. Agora vamos então ouvir a flauta de Pan de Edward Simoni. São as duas primeiras edições de hoje do nosso programa, do nosso Nota 7. Daqui a pouco vou trazer mais duas e uma delas vai servir de mote para a emissão da próxima segunda-feira. Thank you. E já cá estamos novamente ouvintes depois destes dois temas, The Lonely Supper e The Most Cavernacht, ou na Flauta de Pan, de Edward Simoni. Passamos agora para The Chariots of Fire. Este Chariots of Fire é um tema dos Vangelis, aliás, e que ficou para a história. Foi talvez o tema instrumental mais bem sucedido de sempre, um dos mais, pelo menos, porque primeiro porque teve uma utilização muito, muito singular relacionada com os Jogos Olímpicos, né? Segundo porque ao mesmo tempo as pessoas fixaram bem esta melodia, né? E portanto conseguiu-se de uma forma muito fácil que esta música ficasse para a história, ainda que seja apenas instrumental. Se não conhece The Chariots of Fire, vai conhecer daqui a pouco. E eu digo que esta música vai servir de mote para a emissão que vem, portanto, na próxima segunda-feira, porque precisamente vamos conhecer mais a fundo esta obra. Esta é apenas uma das partes da The Chariots of Fire, a mais conhecida, mas há mais para explorar e vamos tratar disso na próxima edição do Nota 7. Vamos também ficar com Ocarina Song, dos Disenvile. Um tema que já é mais conhecido, não é? E, portanto, enfim, a melodia fala por si. Aliás, o próprio título já vai dar para conhecer Ocarina Song, já vai dando uma ilustração do que é, não é? Vamos conhecer, vamos ouvir novamente este tema e é assim que vamos seguir a edição de hoje do nosso Nota 7 para 3 de maio de 2013. Vamos à música. Pronto, ouvintes, chegamos ao final deste nosso Nota 7. As portas vão fechar-se por hoje, mas acaso para dizer, para a semana a mais. Ennio Morricone traz-nos Shimai, é um dos grandes nomes da música instrumental também. É instrumental para ele, e não só instrumental, quando faz parceria com alguns cantores. Sem dúvida, e um deles foi Dulce Pontes, por exemplo. E sem dúvida que é um grande nome de música instrumental italiano, e que nos vai também deixar uma das suas mais emblemáticas melodias, Shimai. A música, então, na instrumentalização do maestro Ennio Morricone. Aproveito também nesta edição um outro tema, mais conhecido também até, mas este é talvez, como se passou com o The Chariots of Fire, é um dos temas talvez mais bem sucedidos na parte instrumental. A música tem uma melodia, portanto, cantada, não é? A Amália Rodrigues, por exemplo, chamou-lhe Neblina, e nós vamos aqui ouvir Song of Moulin Rouge. A instrumentalização fica por conta de Mantovani. E é assim que fechamos a edição de hoje da nossa Nota 7, desejando ao estimado auditório a continuação de uma ótima tarde. Não perca já de seguida mais uma edição das Rapidinhas da Brasa. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar, mas só na próxima segunda-feira, às 19h, para mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o seu Nota 7. Fico por aí, ouvinte. Tenham uma boa tarde. E até segunda-feira.